243, velocidade 220 nós. 220 nós, 643. Web 6701, autorizada aproximação. Autorizada aproximação, Web 6701. Voo 1805, velocidade 220 nós. 220, voo na 805. Meia 43, vetoração, direita 235, está limitado pelo localizador. Direita 235, limitado localizador, 643. Planamento autorizado, reporte táxi. Afirmativo, 7 a bordo, chamada para o táxi, só para o número. Saliva 96. No 4, vai ingressar portão 5. Vai ingressar no portão 5, vou na 714. Residente. Boa noite, 05, Salvador. Boa noite, 05. Boa noite, 05, controle, vetoração, esquerda pro 010, tá limitado pelo localizador. Esquerda 010, limita localizador, boa noite, 05. Solou os 26 na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta via Alfa, reportará antes Juliette, tá 3170. 896, pouso autorizado, 1015 no ajuste, 180 graus, 109. Pouso autorizado, 1015, boa noite, 96. Meia 43, esquerda pro 200, descer para 2000, permanece limite localizador. Esquerda pro 200, desce para 2000, limite localizador no 643. No 643, só para informação, tem um CB aqui isolado, bem grandinho assim, nessa proa que o senhor mandou. O ideal seria manter a proa 240, 235, 240, se é possível? Eu mantenho ainda pro 235, informe quando tiver condições de ir à esquerda. E já já vai ter, porque é isolado a formação aqui. Gol 1805, estou mudando o seu alternado para falha de comunicações. Em caso de falha de comunicações, o senhor vai voar para Simbra, a magnética 130, número 4 para pouso. Caso de falha, voa Simbra 130, número 4, 805. 643 já tem condições de curvar. Ciente, ou no 643, proa 180. Proa 180. Jet 6701 no Duna, localizador, cheque o trem, torre 1186. 1866, 701 no banco. Meia, Solos 28, na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 96. 3170 via Índia, portão 2. Via Índia, portão 2, só 3170. Meia 43, esquerda 130, pro localizador, chama estabilizado. Esquerda 130, localizador, reporte estabilizado, 643. Cheque trem. Passado travado. Ciente, ajuste no 0, no 5, 80 graus, 7 nós. Autorizado pouso na 10. Autorizado pouso na 10, web 67, 0, 1, 0, 1, 5. 1805, direita proa 070, vai ultrapassar o localizador. Direita 070, vai passar o localizador, voo 9805. Muito boa noite, pessoal. 158, understand 11, information alpha. Para Lisboa, flight level 370. Red copy to sequence. Portugal, 151? 158. Ok, 158, send by, take clearance. Be back. Codes 805, direita 1110 para o LOC. Direita 1110, vou na 805. Ajuste no 0, no 5, ponto espera torre 186. Sim, chegamos no 90. O no 643 está já ingressando na final do RNAV, visual algum campo. 7643 RNAV, o Serra Vitor 3626, autorizado a aproximação, aguarde transferência. Aguarde transferência, 643. 0. O 1805, descer para 2000. 2000, boa noite, 05. O 643, torre 1186. Torre 186, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite. Gol 1643 na longa final da 1-0. EFA 3, boa, continua a aproximação no 0, aguarda pista livre, 1014 agora no ajuste. Guarda pista livre, 1014, 643. CET01 Solos 3-2, mantém minha escuta via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, né, CET01. Nove e meia vai dar passagem ao Citation, saindo do Pátio 3, correção, não Citation, vai dar passagem ao Trapo, saindo do Pátio 3, após ingressar, portão 3, via Juliette. Ao Fenon, pois pro 03, boa noite, pro 9 e meia. O gol entra no Pátio, não? Negativo, via Juliette, Alfa. Juliette, Alfa. 643, autorizado pouso no 0, 1170 graus, 89614 no ajuste. Livre pouso no 0, 643, baixa trava. Gente. Carregona 805. 805, número 2 na aproximação. Aguarde pista livre, 1014 no ajuste. 1014 agora, carregona 805. webmaster 701. É 701, vai ingressar portão 4. Portão 4, 701. Salvador, Romeu, Romeu, Novembro, boa noite. Eu, Romeu, Novembro, boa, mantenha o ponto de espera, justo no 0, no 4. Mantenha. Sando espera, agora 805. Quatro está livre, 805. 805. 643, solo aos 36, mantenha a minha escuta, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai manter agora, 643. Torre, Salvador, tá 3520, porta 1, pushback, acionamento. Porta 1, autorizada, reporte táxi. Porta táxi, tá 3520, autorizado. Reporte call, não sai, vai. Vamos salve 8, testamina, please. 70 graus, meia dúzia, 1014 no ajuste. Autorizado, pouso 1014, igual na 805. Stand by for it, declare, ready for start, for pushback. Ok, I called it to Recife Center, and Recife didn't find your flight plan. I will call him in a few minutes again. In that case, can you start pushback and start up? Startup is at your discretion, okay? I don't have your flight plan yet, and the center don't find your flight plan too. I don't know how many times I will take your AT clearance. Romeu, Romeu, Novembro, após o pouso, tráfego curta final, ali mantém. Sim, cinco, solo aos 38 na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette, boa noite, 05. Romeu, Novembro, autorizado decolagem, 70 graus, 10 nós. Novembro, Alexandre. Romeu November, decolado aos 40, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Boa via, chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste 1-0-4. Via chegada a mar e até 2000 pés, 1-0-4, Salvador, boa noite, Romeu November. Romeu Novamba, controle, está em contato, radar. November. Just a minute, please. Máximo da Juliette, Ronald 805. Eu 5, portal 62. 62, Ronald 805. Go ahead. Please confirm that you get our flight plan. Contact IS and he tell me that he has your flight plan. I call again to Recife Center and Recife don't receive your flight plan again. And the IS is sending your flight plan to Center again and I am in wait your AT clearance. Okay, thank you. 13-14 Recife, confirme só para eu ver. 80, boa. 80, táxi via Índia, reporte quanto espera pronto. 14, no ajuste. 0 no 4, reporta bom, via Índia, está 3-0, 5-2. Portugal 180, departure UB, Momo, and transition GBIT. Momo, transition GBIT, Portugal 158. Romeu Novamba, chame Recife, frequência 1288, caso negativo 13325. 1288, alternando 3325, obrigado. Bom, pronto, tá 3520. Salvador, está 3520 no pronto, no ponto de espera pronto. 3520, ingresso decola, 1014 no ajuste, 160 graus, 10 nós. A linha decola da 10 com 1014, está 3520. Afirma, para decolagem, um controle, 19-8, boa viagem. Pode decolar, 098, controle, boa. Push, start up, gate 11, out of ready to copy. We have to start and push and ready to copy, go ahead. 158, clear to Lisbon, flight level 370, aeroway upper whisk 50, up to Mossoró, Mike Serra Serra, then aeroway upper November 866. After is clear, is flight plan route. Airborne runway 10, then left turn. Moment departure, NGB transition. Salvador departure on frequency 119.8, tower on frequency 118.60. And the oil squawk is 5126. One, 5-8 is clear to Lisboa, flight level 370, via upper whiskey 50, Mossoró, then upper November 866, flight plan route. Departure from runway 10, Momo, departure, JB transition, departure frequency 119.8, tower 1186, squawk 5126, go ahead. 158, we're back, is correct. Coming back to taxi. Call you ready to taxi. Portugal 158. Obrigado. Por nada. Salvador, tá 3520 no perfil da Luca Jamon. Boa noite. 3520 ao controle, meu cordial contato, radar. 3520. Controle, tá 3520, pode voar Aracaju? Compra a saída, 3520. Comprei na saída, 3520. Go ahead. Put your transponder on standby. Thank you. No. 3520, chame Recife 12685. Recife 12685, tá 3520. Grounded Portugal 158, ready taxi. Golo 58, clear taxi, via Juliet Alpha, hold short tower, frequency 118.6, altimeter 10014. Vai Juliet in Alpha, to holding point runway 10, tower 118.6, and altimeter 1014, Portugal 158. Do 4062, Duna, localizador, chega trem, chame a torre, 1186. 186 agora, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, o azul, 4062. 4062, voa, tráfego avistado, chega trem. Em cima ainda, ele chama em cima de Pitanga com três baixadas travadas. Sente, baixar travado, 1.50 graus, 12 nós, autorizado, pouso 1.0. Ele pouso azul. Aguardo coordenação e cópia. Obrigado. Boa tarde.